resíduo de outro tempo. Pessoas não mudam na vida, apenas vão envelhecendo. Talvez Jesus me ame, se amasse um pouco mais, tomaríamos vinho no topo do mundo. Mas nesse striptease a mulher já entra nua, um santo a cada esquina, um uísque a cada rua. As cartas não dizem se devo, muitos vêm me cobrar. Obscuro do bar. Cansado, mas os ossos ainda aguentam o peso de ficar um pouco mais vagando por dilemas perdoáveis pelos deuses dessas eras ancestrais.